Guerreirão. Uma viagem ao mundo da música. Banda 007. Por quanto tempo dura uma solidão? DJ Júnior Farias. Não sei como existo sem ter o meu coração. Guerreirão. Que como um menino fugiu foi pra você. Tudo que eu quero é uma explicação. Mas se você não tem, devolva meu coração. Se não me entende bem, devolva meu coração. Devolva meu coração. A marca das mídias do comércio 007. É Bruninho. Devolva meu coração. Por quanto tempo dura uma solidão? Não sei como existo sem ter o meu coração. Guerreirão. Que como um menino Guerreirão. Hoje eu fui pra você. Tudo que eu quero é uma explicação. Mas se você não tem, devolva meu coração. Se não me entende bem, devolva meu coração. Devolva meu coração. Vamos nessa, DJ Farias. Júnior Farias. E eu te amei. Esse é Guerreirão. Mesmo os momentos de brigas, queria aqui pra reviver. Sou dependente do seu cheiro. Balada Marquês. Paraenses, escutem aqui Guerreirão, uma viagem ao mundo da música. E quando eu olhar seus olhos, se vou lembrar, Júnior Faria, que eu te amei. Mesmo os momentos de briga, queria aqui pra reviver. DJ Júnior Faria. Sou dependente do seu cheiro. Sou dependente de você. Difícil é esquecer a dor daquele nosso adeus, meu amor. Essa pessoa que está chegando aqui no bar, eu sei que ela se liga, galera. O meu ex está ficando com essa Sonzão Guerreirão. Garçom, bota minha mesa lá do lado dela, que eu vou desabafar. Já bebi todas mesmo e todos os segredos. Júnior Farid. Vou contar. Ela precisa saber que ele não presta. Eu já sofri nas mãos deste homem, meu Deus do céu. Preciso avisar que ela corre perigo, que mais cedo ou mais tarde vai fazer.

e te prender nos meus braços. Sereia, te amo, te quero. Comigo, pelas estradas por onde andei, algo igual eu nunca encontrei. Vamos nessa, galera! Você é tudo que eu quero pra mim. Jamais amei assim. Guerreirão. Banda 007. Eita, sofrência! Uhul! Eu quero estar com você. E não me importa o que é certo, pois mesmo às vezes distante, me sinto ainda mais perto. À noite eu sonho dormindo, de dia eu sonho acordado, que um dia, todos os dias, eu estarei do seu lado. Sereia, te amo, te quero comigo, pelas estradas Guerreirão. Onde andei, Guerreirão. Eu nunca encontrei. É tudo que eu quero pra mim. Jamais amei assim. Sereia, te amo. Sereia, te amo. Sereia, asas do amor. Sede de uns dias pra cá vem mudando demais o seu modo de ser. Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar para eu não perceber. Se você já não me ama, me diz logo agora. Amor, olhe bem pra mim e me diz enfim eu sou. Se desiste, amor, pegue minha mão e me diz então que... Esse é Guerreirão. Eu vim conversar com você. Você está com Júnior Farias. DJ Farias. Eu peço, não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim. Sei que o amor é igual a uma nuvem que voa. Se não lhe dei o bastante, meu bem, me perdoa. Vamos nessa, DJ Faria. Me perdoa. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim, eu sou seu. Se ainda existe amor, pegue minha mão e me diz então que me quer. Asas do amor. Pra cá, vem mudando demais o seu modo de ser. Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar para eu não perceber. Tá gravando? Achei que o amor é igual uma nuvem que voa. E aí, pai, tá gravando? Se não lhe dei o bastante, meu bem, me perdoa. Me perdoa. Se ainda existe amor, sem desiste, amor, pegue minha mão e me diz então que me quer. Sem desiste, amor, olhe bem pra mim e me diz enfim, eu sou teu. Sem desiste, amor, pegue minha mão e me diz então que me quer. Silvano Salles, o cantor apaixonado. Que bom te ver. A gente ficou, coração gostou, não deu pra esquecer. Desculpa, vizinha. Guerreirão. Falar, tô afim de você, se não tivesse, vai ter que ficar.